José Francisco, uma nova campanha de apoio ao comércio local em Oliveira do Hospital, compre local, de que é que se trata? Essencialmente é uma campanha de incentivo à realização de compras no comércio local, ou seja, mais uma vez, junto dos oliveirenses, junto da região, de fazer uma campanha de apelo às compras no comércio tradicional, no comércio local. E para isso aproveitamos esta semana, porque também é uma altura em que começam o lançamento, terminou a época em setembro, início de outubro, a época de saldos do comércio local, começam a aparecer as novas coleções de roupas, de calçado, de bens, serviços. O comércio local renova-se, não é? E acho que é uma altura interessante para lançar uma grande campanha de apelo às compras no comércio local. Esta não é a primeira vez que acontece este tipo de iniciativas. É necessário, é importante que isso se faça, porque os oliveirenses estão habituados a fazer compras fora? Os oliveirenses, como todos os portugueses, fazem compras dentro e compras fora. É uma prática comum. Felizmente que a Oliveira do Hospital tem um comércio tradicional, um comércio local muito diverso, de qualidade, também que pratica bons preços e tem proporcionado alguma fidelização de público. Agora, o comércio local e particularmente o comércio tradicional, aquele comércio tradicional dos centros urbanos, e é esse que nós queremos valorizar, é o comércio tradicional, aquele que faz a história e o que faz a matriz do comércio típico dos nossos centros urbanos, sofre a concorrência das grandes superfícies, não só em Oliveira do Hospital, mas com a proximidade das grandes superfícies em Viseu, em Coimbra, etc, etc. Portanto, os oliveirenses, como qualquer cidadão, compram localmente, no concelho, na cidade de Oliveira do Hospital, e vão comprar também fora. E, portanto, nós queremos, mais uma vez, retornar ao espírito do gosto por fazer compras no comércio de proximidade, no comércio fidelizado, naquele comércio que nos acolhe, que nos conhece pelo nome, onde temos relações de grande proximidade e até intimidade. Os comerciantes fazem o agrado especial àquele cliente, que é um cliente fiel, tem o desconto para aquele outro cliente, e portanto é esse comércio que nós queremos incentivar, lembrando às pessoas que em Oliveira do Hospital há comércio de qualidade, há comércio próximo, há comércio com muita diversidade, também com qualidade, e portanto é também um pouco apelar ao orgulho de fazer compras na própria cidade, no próprio concelho. Aquele conceito que a ADI familiarizou, o cá compra, cá fica, ou seja, fazermos compras na nossa terra, deixarmos dinheiro, recursos na nossa terra, que por sua vez, ao ficarem cá, serão reinvestidos e redistribuídos na economia local. É esse o espírito da ADI, da agência, portanto, incrementar um espírito de orgulho em fazer compras, de gosto e também de ganhos em fazer compras no comércio local. Ir daqui a Coimbra fazer compras implica gastos de combustível. Aqui deslocamos-nos à cidade, ou estamos na cidade e compramos no comércio de proximidade. É esse o espírito. E tem resultado bem esta abordagem junto dos comerciantes da cidade. Sr. Francisco, uma das principais áreas de atuação da ADI é exatamente junto do comércio local, e qual é que é o estado atualmente do comércio local? Olhe, relativamente a esta iniciativa Compre Local, dizer-lhe que hoje, dia em que começou a iniciativa, que vai até ao próximo sábado, portanto até ao dia 25, que culminará com com concerto, com animação de rua, aderiram 132 estabelecimentos comerciais do centro urbano e não só da Oliveira do Hospital, aderiram a esta iniciativa. Portanto, lojas onde fazer compras vale prémios. 132 estabelecimentos comerciais onde fazer compras permite habilitar-nos a ganhar um vale de compras a descontar nesses estabelecimentos aderentes. Nesse aspecto, acho que já aqui há aqui o reconhecimento que vale a pena participar nestas campanhas de incentivo às compras no comércio local. Relativamente, digamos, ao ambiente, percebo da sua pergunta que questionava sobre o ambiente do comércio em geral. O comércio em geral é afetado pelos condicionalismos económico-financeiros das famílias. 132 lojas aderentes, outras certamente que mais há, que não terão aderido. Não sei se terá conhecimento do número exato de lojas que existem na cidade. Há espaços a fechar, há espaços a resistir. Como é que estes pequenos lojistas têm sabido fazer face às adversidades? É isso mesmo. Eu acho que tem sido essencialmente... É um comércio... O comércio da Oliveira do Hospital é um comércio de gente resistente, de gente que não desiste. O que verificamos é que... por análise feito, o trabalho que a ADI faz é um trabalho porta a porta, não é um trabalho de gabinete, nem é um trabalho de e-mail. Todos os estabelecimentos comerciais chegam informação por e-mail, para sinalizarmos as iniciativas, mas depois vamos porta a porta. O contacto é feito loja a loja. Contactamos com os comerciantes, com os seus colaboradores, portanto, conhecemos bem o retrato da situação do comércio na cidade. Eu diria, pela análise feita, com base nesta última abordagem para a montagem de iniciativa Compra Local, ou seja, uma abordagem para que as lojas aderissem a esta iniciativa, de facto, houve lojas que fecharam, mas também houve lojas que abriram. Eu diria que... pela análise feita deste contacto porta a porta, diria por cada duas lojas que fecharam, abriu uma, portanto... Também espaços novos, com conceitos novos? Sim, exatamente, lojas, por exemplo, com o produto de qualidade, com o produto gourmet, que é agora é diferenciador e está muito na moda a pequena quantidade, mas o produto elaborado, o produto requintado... E nota-se, por exemplo, nós num determinado segmento indicámos, encerraram 6 lojas, abriram 3 lojas. Portanto, isto, para simplificar, portanto, por cada duas lojas que abre, uma loja, por cada duas lojas que fecham, uma loja abre. E outras vão-se mantendo? Ano após ano. Depois, era aí que eu queria chegar, essa é a grande característica do comércio local da Oliveira do Hospital, do comércio tradicional da Oliveira do Hospital, é a tal característica da resistência. O grande grosso do comércio tradicional da Oliveira do Hospital é o comércio que já existe há mais de uma década, ou seja, é comércio que se iniciou há anos, e se tem aguentado apesar dos altos e baixos da economia, apesar dos altos e baixos das disponibilidades financeiras no bolso dos consumidores. É um comércio que resistiu aos momentos de crise, é um comércio adaptativo, é o que se adapta. Nós não podemos ignorar que as pessoas estão sobrecarregadas com impostos, têm menos rendimento disponível, portanto, ou têm menos disponibilidades financeiras para fazer compras, e isso, obviamente, repercute-se portanto, na possibilidade de fazermos compras, e muitas vezes temos que fazer compras, muitas vezes, a maior parte, de forma racional, vamos aos produtos mais baratos, tentamos fazer compras em regime, portanto, alargado, em grande cabaz, tentando obter ganhos de escala, concentrando até essas compras. Contudo, o comércio de Oliveira do Hospital tem esta característica. É um comércio resistente, tem mais de uma década de instalação e de abertura de porta aberta em Oliveira do Hospital, portanto, é um comércio que se tem aguentado para além desses altos e baixos. E essa é a grande característica. A maioria das lojas pode dizer-se que já está aberta há mais de 10 anos? Sim, sim, sim, sim. Temos um estudo, a ADI fez um estudo em 2012, em que demonstrava que a maior parte das lojas estava aberta há mais de 10 anos. E dizer reuniu o Conselho Consultivo da ADI. O Conselho Consultivo da ADI, portanto, é um novo órgão de consulta, uma espécie de Assembleia Geral de comerciantes dos centros urbanos de Oliveira do Hospital e Tábua, uma vez que a ADI tem como associados o município de Oliveira do Hospital e o município de Tábua, mas também nos abrimos aos empresários do setor do comércio e serviços. Portanto, neste momento aderiram 60 empresários comerciais de Tábua e Oliveira do Hospital. Ontem fizemos aqui uma reunião do Conselho Consultivo, da direção do Conselho Consultivo, e foi muito interessante porque tivemos, por exemplo, a preparar a iniciativa de Natal, a recolher ideias e contributos para as iniciativas de animação do comércio local, do comércio tradicional para o período de Natal, e uma das conclusões a que chegámos é que precisamos de atualizar, e ficou ontem assumido que vamos atualizar esse estudo feito em 2012. Digamos que o padrão dominante do comércio é este, é comércio que está instalado de porta aberta, que tem resistido há mais de 10 anos. Porquê? Porque é o comércio que fidelizou clientes, que tem a tal proximidade, que conhece o cliente, que tem uma relação muito próxima, um vínculo muito próximo, que tem depois aqueles mecanismos do agrado, tem o tratamento personalizado ao cliente. Por isso eu acho que é estimulante, e vale o custo, não é vale a pena, é vale o custo em fazer compras em Oliveira do Hospital. E esta campanha é para isso, é para que os oliveirenses, os munícipes do Conselho de Oliveira do Hospital, redescubram o nosso comércio, voltem às lojas, ao comércio de bens e serviços, verifiquem, descubram as coleções de outono, inverno, portanto, seja no vestuário ou outro setor qualquer, porque às vezes quando falamos em outono e inverno pensa-se sempre nas questões do vestuário, portanto, é um regressar ao comércio local, é também apelar a um sentido de orgulho em fazermos compras na nossa terra, porque, volto a dizer, o que cá compramos é dinheiro que fica cá na economia local e que depois circula na Europa, é riqueza que fica em Oliveira do Hospital. Portanto, também apelar a esse sentimento de pertença dos oliveirenses em valorizar aquilo que é seu, a valorizar a sua terra. E depois, convenhamos, eu fico muito, muito contente por ver gente que vem de outros concelhos, pessoas que vêm de outros concelhos, vê-se muito isso no sábado de manhã e no domingo à tarde, que vêm a Oliveira, obviamente em segmentos diferentes do comércio, vêm a Oliveira fazer compras, vem gente de Tábua a Oliveira fazer compras, vem gente de Ceia a Oliveira fazer compras, vem gente de Arganil, particularmente de Coja, fazer compras, e isso nota-se quando são os sorteios dos vales de compras. Há muitos premiados que são pessoas aqui dos concelhos vizinhos. E a vinda destas duas superfícies comerciais para o Oliveira do Hospital afetou de algum modo o pequeno comércio? Não podemos ignorar que duas médias superfícies, marcas fortes, que têm, portanto, capacidade de gestão de stocks, têm ganhos de escala, não é? E e obviamente isso repercute-se nos preços praticados, não podemos ignorar que teve impacto no comércio local, e obrigou o comércio local também a adaptar-se. Agora, aquilo que nós verificamos é que o nosso comércio local e o nosso comércio tradicional continua a resistir e continua... Tem sabido responder. Exatamente. De que forma? Como disse há pouco, personalizando cada vez mais a relação com os seus clientes, fidelizando-lhes, porque os conhece, porque lhes consegue fazer o tal agrado, porque lhes consegue fazer o tal desconto, porque lhes consegue... se calhar facilitar pagamento? Possivelmente. Há centenas e centenas de estratégias, loja a loja, na forma como se relacionam com os seus clientes. Portanto, obviamente nós estamos atentos, olhamos para o ambiente geral com atenção, com cuidado, mas estamos com, suficientemente confiantes para continuar a apoiar o comércio local. Aliás, para aqueles mais atentos, a ADI existe para promover, valorizar e divulgar o comércio local. A ADI existe para atrair, para divulgar e atrair mais clientes para o comércio local. E se, para aqueles que estão mais atentos, estamos a mudar o conceito também. Estamos agora a focar-nos no regresso das pessoas ao comércio tradicional. Ou seja, já não apelamos só ao faça compras no comércio local, é faça compras no comércio tradicional, que, portanto no comércio, que é o comércio que fez a nossa malha urbana, que caracteriza aquilo que é o comércio tipo da cidade, e estamos a regressar a este conceito do comércio, do apelo às compras no comércio tradicional, que é um comércio que precisa de ser acompanhado, divulgado, precisa de ser acarinhado, e para isso... Outra conclusão que saiu ontem do Conselho Consultivo, iremos fazer uma consulta junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, da CCDR, para tentarmos perceber que mecanismos, que incentivos há para desenvolvermos ações para dinamizar esse comércio tradicional. O que temos agora aí a breve trecho é o período, portanto, a iniciativa de Natal, a animação de Natal, queremos fazer animação de ruas, de rua, queremos fazer concurso de montras e, naturalmente, queremos desenvolver uma ampla campanha de apelo às compras no comércio tradicional, no comércio local de Oliveira do Hospital, no período de Natal, que é um período para pensar a realização de compras, mas também queremos premiar quem faz compras em Oliveira do Hospital. E esta opção por premiar quem faz compras em Oliveira do Hospital e passar esta mensagem do orgulho de fazer compras em Oliveira do Hospital, acho que tem sido uma razoável, uma boa ajuda para o comércio local, porque é essa essencialmente a missão da ADI. A ADI existe para atrair clientes para o comércio local e divulgar o comércio local. Depois, queremos mais para a frente também fazer uma outra iniciativa muito interessante, que é uma feira de oportunidades para o comércio local. Portanto, temos o espaço multiusos do mercado municipal, queremos fazer uma feira de stocks. Portanto, as pessoas têm as suas coleções no final das suas coleções, têm ainda stocks por vender. Queremos ali fazer uma muito interessante, num sítio agradável e bastante acolhedor, fazer ali uma feira de oportunidades do comércio local. Portanto, acho que vamos continuar atentos e a fazer iniciativas que valorizem e valorizem o nosso comércio. E, portanto, olha, o que é que se pode dizer através da Rádio Boa Nova, que curiosamente foi parceiro dos mídia, foi nosso parceiro na divulgação desta iniciativa, é deixar um apelo a todos quantos nos ouvem para comprarem local em Oliveira do Hospital.